Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo, não me esqueço de te amar. Limão com mel. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o tempo não me esqueço de te amar. Limão com mel. Passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor.